Caio, Terra Boa, tá ok, eu vou aguardar um minutinho, tô só completando o plano. Eu já tô te liberando, ok? Passou a Terra Abençoada. Resolve a corrida. Luciano, é visual ou tá com aquilo? Eu prestarei a 501 no meu pé. Posição, mantenha a posição, cartarão no eixo. O Luciano está pronto para a cópia. Está autorizado, Sierra 90, Golf Sierra 1 no meu pé, vai no corredor forte, com curva esquerda, após a decolagem, cabeceira de, se tiver condições, decolou na partida do 43, 0271 é o código, 1208 é o controle. Bom dia, 3191, bom dia, contato radar, 340, direto da El. Atenção 340, vou da El 3191. São dois a bordo, ciente. A intenção é decolar diretamente do Pat 3, prosseguindo direto do, pro corredor forte. Então dá presente, o senhor vai chamar a torre 11895, Hotel Tampo Quilo. Livre. Para o táxi, voo 97771, 3-9 a bordo, 2-0-2-5-4, está na confiança. Táxi é Pátio 15 Alta, ponto de espera com 2895. Pátio Alta, ponto de espera 895, voo 1777. Salvador, muito boa tarde, tá? 3604, viu? 604, consigo ver a Alfa, reposta de 2 Juliette. Alfa, rebotaremos 207 Juliette, 604. Carão no 8, tendo agora o controle corrigindo. A torre 18895, vai ter que patear pela pista e já decolar direto, tá ok? Vai manter a proa 1-0-6-0. Sente vias, tá 3-1-9-1. 3-1-9-1. Vamos ver o Mike Eco Juliette, vigilância, mantenha as condições visuais. Descida até 4.500 pés no meridiano via corredor. Boa tarde, então 3216, acima de identificação, chegada Mari, desce para nível de voo 050. 050 na chegada Mari, mantendo ainda a raiz. alguma possibilidade da Pro de Sidim para o TAM 3191? Acorde de coordenação 3191. Na escuta, gravando. Salvador, gol na 777, sai do Dael. Gol na 777, contato radar, foi 340, Dael. Dael, 340, gol na 777. Juliette, do Vitizinho. É bem 6721, acionando a identificação, Mari 050. Vítima Mari 050, 6721. São 3191, Recife, 251, na Eterni 1, 3325. 253, 325, obrigado. Boa tarde. Autorizado, Jackson 324. Autorizado, chamar ataque 724. Oi, do forte. Turma, visual, vai dar forte até o campo de busca, sem parar na minha pé. Gente. Controle Salvador, Carcará no 8, saída Pulca, transição Aracaju. Carcará no 8, contato radar, saída de voo 140, confirme. Azul 4076, ação de identificação, Mari 050. Mari 050, 4076. É um 18 controle? A 2 na escuta. Autorizado, subida no vídeo, voo 290. Para ideais, 160. 160, vai lá, Azul, no seu corte. 463 mil, tio, cópia. Sim, pode ser. Tá, eu. Tá, eu. Esse é pra 2010, 1010, ajuste, o Livre LS, resposta autorizada. Resposta estabilizada, LS, liberado até 2010, 2010, 2010. Tá, o Brasco e Luiz Crucilha. Bravo que Luiz, que mantém as condições visuais, reporte Valença, Televisa 2500. Viagem de controle? Condições de voar Paripe? Eu estou voando através de Paripe, cara, eu estou voando Paripe, descida autorizada para 2500. Na 777, chama Recife, 1251, na TRN1, 33, decimal 25. 251, 33, 25, gol, 1777, obrigado. Paulo 57278 para o táxi, 105 a bordo, 4 horas e 10, alterna fatal. Táxi, pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, solução 186, corrigindo 1895. Índia e Alfa, 1895, chamaram a via parte, 7238, bom trabalho, até daqui a pouco. Azul 4076, confirme velocidade. 300. Seguida para 250 nós, número 3 na aproximação, azul 4076. Todo mundo 250 nós, 4076. Tá ok, tá autorizado. Ilhéus, nível de voo 160, via Whisky 1, subida da El, letra, completa Ilhéus, primeira curva direita após a decolagem, 5541 é o código, 1208 é o controle. Autorizado Ilhéus, da 160, 1, saída da El, letra, Ilhéus. A pergunta positiva, 3341 é o responder e 128, 128, confirmando apenas a frequência do arco-íris no seu transponder, é o 55541. Afirmativo, está correto? Aguarde aí mais um minutinho para o seu puxamento. 216, torre 1895. 1895 com a torre, grato, até a decolagem. Então, 721, desça para 2000 pés, 1020, ajuste, livre de LS, reporte estabilizado. 2010, reportará em transição, reto, 1720. Bom dia, prossiga. Boa tarde já, né? Já passou de meio-dia, prossiga. Não almoçou, mas já passou. Tem informação mais para o valor de 3740? Já está pronto para cópia? Obrigado, Guarulhos, 340, via 3 do Lula Mendes, subida da El, letra 3, curva direita após a decolagem. 5555 é o código 4 vezes o número 5 e o controle 120 decimal 8. Autorizado para Guarulhos, 5540, autorizado de voo, autorizado de voo, escola, curva direita, da El, letra, depois de responde 5, controle 1208, correto, é, deixa eu ficar por isso aqui. Muito boa tarde, 5728, Aerojetica Fuca, Aru. Boa tarde, Aerojetica 5728, contato radar, subida para 150, Pucaracaju. 150 na Pucaru, 5728. Bom dia, Trip, está pronto para a cópia petrolina? Autorizado Petrolina, nível de voo é o 200, vai prosseguir direto em rota, subida Momo, Albo, corrigido Momo, código após direto, com a primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10, o código é o 5550 e o controle 1208. Tá, 3-2 no meio, Alisson, ficou. 3-2 no meio, eu fui chamando o seu Juliette. Alfa, chamando o seu Juliette, 3-2 no meio. Vamos buscar o motor 1895. Índia Alfa 1895, agora deve ser o motor 1895. 1895, obrigado. Porta 102. Hotel Tango Kilo, ciente. Tango Kilo, controle. Patrinho da Saia. Gente, quando possível, faça seu estimado para pouso. 18, 15, controle ciente. Atenção, Mike. Controle máquina com o Lex, passando através do Paripe, na prova da rotatória, visual com a pista, ou no céu. Gente, chame Torres, 1895, mas é com o Juliette. 1895, camarada, obrigado, bom final de semana. Tudo bem. Controle Salvador, gol no 754. Gol no 754, acendo identificação, Mário 050. 050, a gente consegue o 4. Azul 4076, torre 1895. 1895, 4076. Controle Salvador, bom dia, do 941, cruza 200 para 1060. Gol 941, essa é a identificação, Mário 050. Identificou Mário 050, gol 941. Hotel Tango Kilo, 20 milhas afastado de Salvador. Três em condições de usuário, frequência livre. Sete, dois, dois, dois, está autorizado, 350, taxa. Alternativa. 350, 572, está na ponte, chamo. Gente. Onde possível, voaria ao meu Fox 01 ou no 8, 572 da Webjet. 2728, quadrando diretamente com Recife, 12685, alterno 2545. 2685, 2545, 572, obrigado. Quatro, zero, sete, meia. Boa tarde, Objeto 6721, Libra. Webjet 6721, para a tarde via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, 6721. Salvador, muito boa tarde, Azul 4... 463 da Israel, passa mil. Azul 4463, contato radar, Sudão Romeu 0, Israel, Leda e Liel. Israel, Leda e Liel, 4463. Autoriza a Leda da presente? Autorizado. Leda da presente, obrigado. Patango Juliette Quebec Q. Patango Juliette Quebec Q. Liberação, nível de voo 100, reporte atingido para lançamento. Gol na 754-2000-1009, o ajuste, livre LS, reporte estabilizado. 2019, reporte 3, estabilizado, está de táxi. Táxi, autorizado, Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette, para a posição 3, 4, 0, 7, 6.